Que não traga essa tristeza pra sua casa. Não será com violência que defenderemos a causa. Morte que é de tu malasca, te deixar somente a casca. Todo caminho fácil tem armadilhas, trapaças. No beco na cala, coxa te escala, beu na pala. E sua mãe que chora e ora sozinha em sua sala. Fantásticos fatos, atos cometidos no tal viver. Desde o loucão que sai na mão com o irmão por um DVD. O preço é sua vida, por sorte sua liberdade. Vamos pensar, marcar a cabeça, reavaliar o que é malandragem. Não mudam só de passagem, bora fazer o melhor. Quebre e jogue seus cachimbos, assopre pra longe o pó. Não ande com esse nó, mundo grande você só. Faça por você, porque de você só espera o pior. Não roube a tiazinha, ande na linha, sem picuinha. De lupa na minha, fazendo um rap no Santa Narrinha. Ramelô, Jojo, fica esperto, nego. A própria vida te cobra, dispersou é popô. Ramelô, Jojo, fica esperto, nego. A própria vida te cobra, dispersou é popô. Esquina, lugares, olhares, mulheres e bares. A troca de vários olhares, a troca de alguns celulares. Uns gamatos que não tira fales. Eu tô só flagrantes pares. Moana determina seus lares. Então vem conhecer novos mares. Que é estoura, paga o mau boro. Sem mau agouro, os verdes do louro. Os maloca na busca do ouro. Eu tô tipo touro marcado no couro. Pô, pique touro, pô. Chegando nos piques, fitando a cena. Tipo besouro, eu vou fitando os piques, flagrei a morena. Mas o bicolor, eu tô chegando no local. Moeu com esquema, tipo no rio Marolô. E o cara nem viu que causa problema, ligar se a antena ficasse antenado. Sua sorte é que os cara tá zen, bem tranquilo. Passou batido, eu não despercebi. Eu só não mete louco de trampa nos piques, chama de amigo. Nem ligo, não. O que eu vou fazer? Mas com essa sua vivencinha, cê tem muito que viver, hein? Vai, ramelão. Ramelô, Jojo, fica esperto, nego. A própria vida te cobra, dispersou, é plopô. Ramelô, Jojo, fica esperto, nego. A própria vida te cobra, dispersou, é blow. Fique na brisa louca, vê mina já quer rasgar roupa. Jack, sua vida encerrada, vai ter break amanhã com formiga na boca, true. Na leste ABCD, é meu sul. É comum ter um a mais mandando os outros tomar no cu. Um tio bonitão tromba um que não vai dar boi. Reclamar do quê? Falta de aviso, não foi. Dá ideia na mina dos outros e tá larica. O filho da puta é vagabunda, mereceu levar umas bica na banca. Fala umas fita mó patifos, mano. Desacredita, como assim o cara quer roubar perifa? Merece a quebrada, só faz coisa errada. Arrombado, pilantra, safado, paga de paquito. Maldito, não sinto nem fico do lado. Tá todo errado, nem se lembra do que faz depois do porre. A casa vai cair, uma hora nesses seus corre. Tá na vivência errada e nunca vai aprender. Agora é tarde, doidão, barato, vai endoidar por cê. Ramelô, Jojo, fica esperto, nego. A própria vida te cobra, dispersou, é plopô. Ramelô, Jojo, fica esperto, nego. A própria vida te cobra, dispersou, é plopô. Ramelô, Jojo, fica esperto, nego. A própria vida te cobra, dispersou, é plopô. Ramelô, Jojo, fica esperto, nego. A própria vida te cobra, dispersou, é plopô. Thank you.